Essa noite ela quer sair. Então vamos, se arruma que eu já passo aí. Porque eu perdi o sono. Nega, eu ajeito, eu me enfeito, eu meto a corrente. Pingentona, ela é bem diferente. Manda, anda na frente, nojentona. Nem queria chamar atenção, mas impressiona. Vê o uísque, cara, assim na mão. Eu vim da lona. Me leva pra tua casa, qual é a surpresa? Alguma coisa tem que acontecer. Deixa ela dançar, deixa o sol nascer. Deixa eu te conhecer, je parle français. Eles não tem nada pra falar, eles só sabem falar. Mas você não tem poder nas suas palavras. Eu só faço a baba pro meu love, na fumaça sem meus lock. Mas eu continuo rasta. Essa noite ela quer sair. Então vamos, se arruma que eu já passo aí. Porque eu perdi o sono. Essa noite ela quer sair. Então vamos, se arruma que eu já passo aí. Porque eu perdi o sono. Nem acordou direito, ela fuma e transa de manhã. Nenhum tem sentimento, mas olha essa merda funcionando. Só tô dando tempo ao tempo, a gente é a frequência que emana. Eu acho que eu fiz direito, ela quer voltar toda semana. Me busca no seu carro, eu sou educado e perfumado. Gato, odeio caô. Eu sou complicado e ao contrário. Eu e tu no cardio, a nossa fita esparro. Eu não queria ter te encontrado, mas quando você me liga eu só falo tá bom. Tava com saudade, mas depois de hoje acabou. Essa noite ela quer sair. Vamos, então vamos, se arruma que eu já passo aí. Porque eu perdi o sono. Noite ela quer sair. Então vamos, se arruma que eu já passo aí. Porque eu perdi o sono.